Sul Rádio. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. I crack your know, Rico. I know what bow you know. Touch them up and go. Oh, cha cha ching. Mr. Officer, murderer. Still love you like that, murderer. Extraordinary, juice like a strawberry, money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me, fit to cut to shape. Come juggle with me, say every time. Come the hot stepper, murderer. I'm the lyrical gangster, murderer. Dial emergency number. Ching ching, here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Que você quer ter? Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste com noite. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi, trazendo músicas velhinhas, dançantes e gostosas. Tudo misturadinha, tudo no compasso ali bacana para você não perder aí a sincronização dos passos ou até mesmo o balançar do pescoço. Aumenta o volume aí. Dance while the record spins. To move your body. Dance while the record spins. Oh,

problem in mind, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Bizarre Love Triangle, ainda Bad Boys Blue, How I Need You, Capela, What I Gotta Do, Donna Summer, Time to Say Goodbye, W, Dance Anymore. Começamos o programa de hoje com Bizarre Inc., Playing With Knives. Primeiro bloco só, meu amigo. Tem muita sacudição ainda pra rolar. O segundo bloco tá chegando por aí, então se

Rádio.